Rádio Jornal AM, 1340 kHz. A emoção está no ar. Uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. O telefone da sua participação é esse.